A número 1 na folia. Programa Fronte Transamérica, hoje com programação especial de carnaval, uma cobertura ao vivo aqui do Carnafronte 2017, direto do Sambódromo da Esquina da Federal. Eu sou Guilherme Wojciechowski, que me acompanha aqui nessa transmissão imaginativa, a Mulher do Gogli, versão nacional do Buscador. Ó, Mulher do Gogli, você que está em todas as partes, né, até porque a folia não está só aqui. Nos informe aí sobre o que está acontecendo. Exatamente, Guilherme. O Carnafronte tem uma grande programação paralela. Tão grande, tão volumosa, que eu não chamaria nem de programação paralela. Eu chamaria de programação 2, em alusão à Caixa 2. Então, vamos lá. Repassando algumas das atividades aqui. Mulher do Gogli, por favor, conecte o áudio com o Carnaval Infantil. É pra já, Guilherme. Está ouvindo? Citou, hein, esse funk aí? Vem do Carnaval Infantil? Vem sim, Guilherme. Maravilha! Carnaval Infantil tocando funk, um ritmo familiar, né? Com letras especialmente pro público infantil. É isso aí, tempos modernos, né? É, e a criançada vai à loucura ali sacudindo o esqueleto sem parar, né? O que mais tá rolando, Mulher do Gogli? Mandei um zap zap pra você. Deixa eu ler aqui, o pessoal da dança avisa que está rolando uma oficina de dança, coreografia especial Dança da Sela, quadradinho de 8 pessoas. Deve ser bacana, né? Eu não tento, não, porque ficar exprimido em espaço pequeno não é comigo, não. É, e lá no Complexo Penitenciário, Mulher do Gogli, o que é que rola com aquela galerinha, aquela turminha de fanfarrões, foliões que caíram na folia antes da hora e acabaram se dando mal? Está rolando o Campeonato Brasileiro de Espaço em Cela, Guilherme. E deve ser um dos mais disputados no mundo, suponho eu. Exatamente, Guilherme. E já abriu a janela de transferências. E todo mundo sentado na janelinha? Uns estão subindo de divisão para o regime semiaberto. Outros estão sendo rebaixados para o regime fechado. E a galera não para de bater grade, ouve só! No outro lado da cidade, no Porto Meira, também tem folia com o Carnarock. Carnarock inspirado no Rock in Rio, Mulher do Gogli. Exatamente, Guilherme. São 3 palcos. Em homenagem aos rios da fronteira. 3 palcos com nome de rio. 2 são fáceis. Rio Paraná e Rio Iguaçu. Qual que é o outro? Rio Bostinha. Ha, ha, ha, ha. Que deve ter a pior programação entre os 3, né? Deixa eu soltar um patrocinador aqui. Lágrimas de Crocodilo, Escola de Atores e Atrizes. Seja você também um vencedor do Oscar. Especialista nas categorias Santo do Pau Oco, Pobrezinho Inocente e Nova Madre Teresa de Calcutá. Pronto, conecta lá. Vamos ouvir aí como é que está a folia do Carnarock. Prende 1 quilo de farinha pra fazer farol, pra fazer farol, pra fazer farol. E esse som é de qual palco, Mulher do Gogli? Do palco Rio Iguaçu, Guilherme. E essa voz é inconfundível, né? Esse som aí eu reconheço. É o Massacration, da galera do Hermes e Renato. Muito bom, um clássico aí do metal mundial, né? E no palco Rio Paraná, o que é que rola? Banda cover dos Mamonas, Guilherme. Bacana, coloca aí. Sábado de sol, aluguei um caminhão. Sonzeira pura. E no palco Rio Bostinha, o que é que tem, Mulher do Gogli? A banda está atrasada, Guilherme. Atrasada, deixa eu ver. Então aqueles rumores que eu ouvi de que era o Guns que tocaria nesse palco eram verdadeiros? Não exatamente, Guilherme. É uma atração internacional. Do Paraguai e da Argentina. Banda Gansos e Rosas. Quer ouvir um trecho? Por favor, por favor. Mas já vou avisando, Guilherme. Pode dar dor de barriga. Não, tudo bem, eu aguento. Vamos lá. Oye, mi amor, ten calma, porque todo saldrá bien. Solo tenemos que tener paciencia. É, Mulher do Gogli, você tinha razão, hein? Vou ter que agora correr aqui pro banheiro químico. Bota aí algum áudio da programação do Carnafronte da Bahia, uma conexão direta lá com o Carnafronte baiano, algum artista baiano aí pra animar a galera. Mulher do Gogli, por favor, hein? É Carnafronte até meio-dia. Cadê o banheiro químico? Cadê? Oh,

Advogados peculiares do Dr. Peregrino, prisão domiciliar, tornozeleiras e habeas corpus preventivo. Os melhores advogados para você roubar com tranquilidade, com a certeza de não dormir no xadrez. Isso, participação da galera via WhatsApp 459-8828-2828, Transamérica Foz no Facebook, arroba Transamérica Foz no Twitter. Também no 3028-2828, né, o telefone aqui da sua rádio, mas não adianta ligar porque até a Luciana tá aqui comigo caindo na folia do Carnafronte. Um aviso de trânsito, o Cuca, eu não vou falar o seu sobrenome não, o seu beludo, avisa que o trânsito está congestionado na BR-277 na Avenida Costa e Silva. Você que é a mulher do Gogli, que acessa todas as câmeras e tudo mais, você consegue visualizar por aí, mulher do Gogli? Claro que sim, Guilherme. Sou a mulher do Gogli. Ok, esses engarrafamentos aí que o Cuca, o seu beludo, está reportando, são no trevo da Costa e Silva? Não, Guilherme. São nas entradas dos motéis. Ha, ha, ha, ha. Suspeitei desde o princípio. Vamos agora com o comentário aqui da Marciana. Marciana, você é aqui mesmo de Foz? Ha, ha, ha, ha. Tá rindo do quê, mulher do Gogli? Já imaginou que louco? Se a Marciana for de Marte. Acho que não, hein? Porque eu não conheço nenhuma mulher da Terra que se chama Terráquia. E Marciana não deve ser de Marte, não. Não faz sentido, né? A Marciana escreve o seguinte, abre aspas, que Carnafronte que nada. Bom mesmo é o Carnaval da Saudade. Fecha aspas. Ô Marciana, eu concordo com você, tá? O Carnaval da Saudade, amanhã e terça-feira, na esquina da Marechal Deodoro com a Quintino Bocaiúva, ali no centro, é legal, é muito legal. Mas pensando nos outros carnavais, sabe, no que rolou aí nos últimos anos aqui na cidade, eu não acho que alguém esteja com saudade de alguma folia não, viu? A não ser que seja masoquista, né? E que fique claro que eu não estou falando do Carnaval da Saudade, mas de outras folias que rolaram por aí, beleza? Bom, vou entrevistar aqui um folião. Tá com muito samba no pé, né? A galera da risada aqui, eu não sei porquê, o gingado dele é tão bacana. Ele se acabando aqui com a bebida oficial do Carnafronte, que é caldo de cana. Eu disse caldo de cana. Olá, amigo! Olá, sou o Polião Paraguaio e estou aqui para celebrar o carnaval. Para quê? Paraguaio. É, isso aí, integração fronteiriça no Carnafronte. Vem sambar com a gente, aqui a festança com seu dinheiro é garantida e vai até a última instância. E que siga o baile, todo mundo pulando pra não pular e ó o trenzinho! Trenzinho! Já voltamos! Me fale sobre a sua.